é do rei da seresta. Chama que é Cabral. Você diz que tudo acabou e acha que é melhor nos separar. Se for pra viver com esse amor, não dá mais pra continuar. Você mentiu pra mim e disse que era eu que estava errado. Já não importa mais, o que passou, passou é coisa do passado. O que passou, passou, comigo ficou pra trás. Você, mas não dá mais certo, não. Meu coração não quer você. Baby.